Ronca Ronca. Heavy words are so lightly thrown, but still I gleam. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. I don't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Alcir, a gente pode repetir essa introdução do programa? You know, still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, do dia 25 de outubro de 2011. O nosso queridíssimo Morrissey pergunta qual a diferença que faz, e faz muita diferença, muita diferença. O programa de hoje é devotado a John Peel, essa voz que há bastante tempo, há quase 6 anos, inicia as edições do Ronca Ronca, certamente um dos maiores radialistas do planeta em todos os tempos, que exatamente hoje, há 7 anos, subia para conversar com Jimi Hendrix e Cartola. Nós abrimos com New Order, evidente de uma Peel Session, Turn the Heater On, um clássico do reggae jamaicano, uma música que o Ian Curtis do Joy Division é fissurado, e o New Order gravou como o primeiro disco das sessões do John Peel, praticamente uma homenagem ao Ian Curtis. E essa versão, Turn the Heat Around, do New Order, só existe nessa Peel Session. O New Order jamais voltou essa música. Logo depois nós ouvimos Led Zeppelin, I Can Quit You Baby, e The Smiths, aqui ao fundo, com What Difference Does It Make. Estamos ao vivo até meia-noite. Participe pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. E no início do programa, o John Peel fala da sessão dos Strokes, e ele fala do Ronca Ronca, fala do meu nome, fala do Marcelo Caipirinha. E nós hoje vamos ouvir pela primeira vez essa sessão do Strokes no programa do John Peel. Foi exatamente em junho de 2001. O Caipirinha mandou, em julho de 2001, os 2 CDs com o programa inteirinho do John Peel, e nós temos as 4 músicas do Strokes. Nós vamos ouvir mais adiante Modern Age. Quem exatamente em 1979, em fevereiro de 1979, passou pelo programa de John Peel foi Syd Barrett, com o clássico absoluto Baby Lemonade. Ronca Ronca. Thank you.

pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição. Tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda a música, Maurício. Ronca, galera, aqui Ronca, é China, o melhor. Muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. O outro. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, Ronca Ronca hoje devotado a John Peel, radialista da Radio One, começou com as rádios pirata ali no canal da Mancha. Existe uma vasta coleção de livros, de filme, de documentário na televisão, informação que não falta sobre essa invasão do rádio britânico no final dos anos 60 por uma turma cabeleira altíssima. Na turma, o John Peel, que foi um dos DJs levados para formar a Radio One, a primeira gaveta da BBC, a rádio estatal voltada para a garotada. A pressão foi tão forte, da rapaziada querendo ouvir o novíssimo som planetário que estava explodindo por ali na América, na Inglaterra, que a rádio estatal, a rádio da rainha, chegou e falou: bonitão, chega aí, vamos fazer um negocinho direito, com som bacana, vocês não precisam ficar vomitando no canal da Mancha, essa baba vem toda para aqui na nossa costa, então a gente dá casa e comida para vocês. E ali começou oficialmente, porque o John Peel via adiante, ele tinha passado pelos Estados Unidos como radialista, e ali começou em 1967 esse trabalho da Radio One voltado à garotada, voltado às novidades. E o John Peel, como nós dissemos no início do programa, subiu exatamente hoje, dia 25 de outubro, há 7 anos. Hoje nós estamos por conta dele, John Peel. Ronca, ronca. Time, but oh, my lover. estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. É, esporte, né, cara? Mudou de nome, né? Aí o fundo PJ Harvey, uma das mais queridinhas de John Peel, e vice-versa. Ela adorava o cidadão, gravou algumas sessões, essa aí ao fundo é a primeira, de 1991. Estamos ao vivo até meia-noite, para a galáxia. O site da rádio oifm.com.br e para o seu rádio. Em frequência modulada, Oi FM BH 94.1, Oi FM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Oi FM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1. A exceção do Undertones, Teenage Kicks, todas as outras músicas que nós mostramos foram gravadas especialmente para o programa do John Peel. E eu já comentei isso aqui algumas vezes. Alcir, você ainda não tinha assumido aqui o comando do programa. As sessões do John Peel eram gravadas totalmente fora do programa dele. A rapaziada ia aos estúdios da BBC e lá registrava 4, 5, 6 músicas. E ele usava todo o material ou parte desse material em um programa apenas e de vez em quando ficava repetindo. Ao contrário das sessões aqui no OFM do Ronca Ronca. Quando a gente traz a rapaziada junto com o programa, a gente faz esse salamê minguê, batendo papo, interferindo muitas vezes na levada da rapaziada. Então as sessões do John Peel eram a parte mesmo. Por exemplo, o The Fall, que é o recordista de gravações para ele, fez 20 e tantas sessões, de 1978 até 2000 e bordoada. O John Peel encontrou com o Mark Smith uma vez, uma única vez. E ele sempre curtiu muito o Mark Smith e nunca, para a felicidade dele, John Peel fez muita questão de chegar perto do bicho. O Mark Smith, à distância, é bem melhor do que próximo. Então, durante essas 20 e tantas sessões do The Fall na Radio One, uma única vez eles cruzaram os bigodes, para a sorte do John Peel, né? Outra coisa, vale a pena você dar uma entrada na internet, bota lá Peel Sessions, você vai cair em uma tonelada de informações sobre a participação do John Peel no rádio mundial e vai ver a quantidade de sessões e de bandas que ele recepcionou ao longo de quase quatro décadas na Radio One. Praticamente todo mundo passou pelo programa do John Peel. Tem uma vinheta bacana pra gente aí, tipo... Frederico, tem Frederico? Mundo Livre tá com um disco novo, hein? Tentei arrumar pra tocar hoje, mas não rolou, cara. Vou repetir. Isso. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui. Pera aí. I've been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. Lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He says, Sheila. Yeah. tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Moretti não sabe o que dizer, mas eu vou informar a nossa audiência que Kamal Cassim vai se apresentar dia 3, quinta-feira, sem ser essa semana, a outra, na choperia do Sesc Pompeia. Os ingressos já estão à venda e é uma correria desenfreada atrás desses shows muito procurados. Cassim e banda apresentando o novo disco, já fartamente exibido aqui no Ronca Ronca, dia 3 de novembro, quinta-feira, no Sesc Pompeia. Ingressos à venda. Um beijo para nosso queridíssimo ouvinte Petros, de apenas um mês e quatro dias, já coladinho ao FM, coladinho ao Ronca Ronca. Um beijo, Petros. Mais adiante a gente vai dar um descanso, um tranquilo nessas Peel Sessions que nós estamos exibindo hoje, para responder a alguns pedidos de nossa audiência. A Sara, o Gera, Silvia Letícia, o Tales de São Luís. Aliás, a nossa torcida participa loucamente do programa. Já temos Salvador, Recife, Belo Horizonte. Muita gente conectada ao FM. Mas como eu disse antes, tirando o Undertones com o Teenage Kicks, é a versão original da música, não é uma sessão do John Peel, todas as outras até agora foram gravadas especialmente para o programa dele. E eu acabo de receber um e-mail da Helen Clegg, nossa queridíssima amiga britânica, trabalhou na BBC, é correspondente no Brasil, e ela diz, na língua própria, que ela não acredita que eu toquei You Never Walk Alone, de Anfield, o campo do Liverpool, seguida do Teenage Kicks e Gangsters do Specials. Maurício, você... I love radio. Espero que tudo esteja bem, está tudo ótimo. Ela ainda mais agora, depois do seu e-mail. Antes do Teenage Kicks, nós ouvimos a torcida do Liverpool, o clube com quem o John Peel teve fortíssimos laços de paixão e amor. A torcida do Liverpool cantando You Never Walk Alone, que é a música que eles entoam em qualquer jogo do Liverpool. Uma das sessões mais especiais do John Peel aconteceu em novembro de 93 com a banda desorientadaça Royal Trucks. Esse é um compacto em vinil amarelo espetacular e eu tenho a impressão que o Royal Trucks só levou ao ar essa música que nós vamos ouvir nessa gravação para o John Peel. Tomara que o disco esteja em rotação certa. Se estiver errado, vai ser bom também, porque o John Peel volta e meia, mas volta e meia mesmo, colocava os discos em rotação equivocada. Manja, 33, 45, essa coisa? Todo mundo vai reconhecer a música. Ronca, ronca. Oi, FM. We'll be right back.

Ronca Ronca. Oi FM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. Estamos todos curtindo muito. Caramba, quase uma hora única e exclusivamente. Vamos botar o Undertones para fechar o pacote. Uma hora com as Spill Sessions. Se você saiu de trás da moita nesse exato instante, aliás, tem muita gente chegando da moita. A caboclada perguntando se nós vamos mostrar alguma sessão do Led Zeppelin, do John Peel. Foi a segunda música, meus queridos. Foi Led Zeppelin no programa John Peel, I Can Quit You Baby. E aí, ao fundo, numa sessão gravada em maio de 1973, Frederico Mercúrio, Fred Mercury e seus Blue Caps, o Queen, com Doing Alright. Quantos minutos para Bolívia, o senhor? Já foi, meu vovô. É mesmo? Então vai, dá um apertete aí, por favor. Ele vai voltar forte, hein? Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, isso aí, do qual sou fã. Obrigado. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Muito obrigado. Ruivo. Ruivo está cheio de novidade, né? Já falamos algumas delas aqui. Mas aí ao fundo, Queen. Olha que mensagem bacana aqui, hein, meu amigo. Zona Oeste de São Paulo, eixo Lapa-Pirituba. Maurição, acabei de ouvir o anúncio das pedradas que você tocou. Pelo amor de Deus, repete pelo menos o Liverpool. Como é que é o nome do cidadão? Pedro, Pedro, então mais adiante eu vou mostrar de novo a torcida do Liverpool cantando You'll Never Walk Alone, que pertence à coletânea 17, na realidade, que o John Peel fez na série Fabric Live, número 7, John Peel. São 24 músicas. Tem a sessão do Culture, que nós mostramos aqui. E tem, antes do Undertones, a torcida do Liverpool cantando You Never Walk Alone. Então, Pedro, prepare sua fita cassete e mais adiante a gente volta a essa pérola. Obrigado pela participação. Nosso queridíssimo Jefferson informa que o Mundo Livre já está na estrada apresentando o novo disco, que eu quero tocar aqui terça-feira que vem. E no dia 1º de novembro, a rapaziada passa pela cidade de São Sebastião, mais conhecida como Rio de Janeiro. Vamos fazer uma promoção relâmpago aqui agora, hein, Alceu? Envolvendo Multiplicidade, nossos amigos do Multiplicidade, com Batman Zavarese à frente do Exército de Branca Leone. É a 5ª edição do ano do Festival Multiplicidade, com o coletivo paulista Embolex, apresentando pela primeira vez no Rio de Janeiro o trabalho Caixa Prego, colagem de fotos, cartões postais e vídeos de viagens coletadas entre amigos e anônimos, criando um verdadeiro mosaico que mistura diversos pontos do planeta. Doideira total, cabeleira altíssima, junto a uma trilha composta por mashups. quinta-feira agora, depois de amanhã, dia 27, no Oi Futuro, Rua 2 de Dezembro, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Horário, atividade, às 19h30, entrada 15 pratas, tem meia entrada também. Capacidade do espaço, 88 lugares, censura livre. Então, multiplicidade, volta à atividade, quinta-feira agora, com o Embolex, apresentando o Caixa Prego. Nós temos dois ingressos duplos para essa aventura de som e imagem. Basta você participar pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br dizendo: eu quero ir ao Embolex. Eu quero ir ao Embolex, quinta-feira agora no Oi Futuro Flamengo. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Ronca, ronca. Oi, filho. Everybody, what's happening? It's Eugene Hoots from Gogol Bordello, directly from Ronca Ronca from OFM. Respectus Maximus, everybody. Ronca, ronca. Everyone at the moment seems to be talking about the Strokes. This isn't necessarily a good thing, I have to say, because if they're fashionable at the moment, then they may not be in 6 months' time, and I think they deserve a better fate than that, because they're quite clearly a good band. But nevertheless, we're very pleased to have them in session on the programme tonight, of course. It'd be insane to pretend otherwise. And it says here this is their debut session for the programme, which is certainly true. They've been on tour of the UK for the past few weeks, but they've had to cancel a few dates as Fab the drummer broke his hand. However, they've managed to fly in a replacement drummer from New York, so the shows at Colchester tonight and Heaven in London tomorrow will still go ahead. And they're going to be back in the country to play the Reading and Leeds festivals in August, and are hoping to reschedule the cancelled dates around that. And here they go. This is the Modern Age. Ronca Ronca. I hope they don't become too much of a fashion thing, because that can be very destructive. Que absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. É, total. Agora, olha como ele segue o programa depois da sessão dos Strokes. To say how much he was looking forward to the session from the Strokes, and he says one of those things actually rather charmingly innocent in a way. Says we've got a gig tomorrow, and I'm trying to learn the lyrics to a new song about Satan, of course. Looking forward to hearing the Strokes tonight, as I mentioned. But doesn't say, can you mention it? Doesn't even tell me where it is. Actually, I mean, how's that for charming naivety and innocence and general loveliness? And they recorded a session for the program last week, which they say was simultaneously the most exciting and terrifying experience they could imagine. All of that technology and expertise directed at us. Also, thanks to Mitty and Jamie in Made of Ale 4 for not laughing at our equipment and wobbly voices during the recordings. Do we know when this is going out? Not yet. Not yet, but soon, anyway. Right, where are we now? This is Morgan Heritage. Batista Botega. Então, repetindo a nossa torcida, que o programa de hoje, até agora, está única e exclusivamente por conta das sessões gravadas para o programa do John Peel. Como eu já disse aqui, e digo há mais ou menos uns 30 anos, um dos principais radialistas do planeta, que trabalhou por quase 4 décadas na Radio 1, na BBC, lançou todo mundo, eu acho que talvez só os Beatles não passaram pelas garras de John Peel como lançamento, mas todos os outros, até 2004, quando ele subiu, todo mundo, Jimi Hendrix, passando por T-Rex, Pink Floyd, Led Zeppelin, White Stripes, os mais modernos, eletrônico, reggae, música africana. Hoje, dia 25 de outubro, a gente está com os cornos em 7 anos da subida do John Peel. Veio passar as férias na América do Sul, olha o que é o destino. Foi para o Peru, para Cusco, teve uma cipitu com potofe e apagou no dia 25 de outubro de 2004. Então hoje, mais uma vez, nós estamos aqui na UFM rendendo as devidas homenagens e informando, sobretudo, a rapaziada, as novas gerações de ouvintes do Ronca Ronca, a importância de um cidadão desse. Se não me engano, Paul McCartney, manja, Maca, Sir Maca, diz hoje, se você ligar para ele agora, fala, Maca, o que, que você acha do John Peel? Ele vai dizer que o John Peel foi o principal cidadão britânico em todos os tempos. Não sou eu que estou dizendo, não. É o Maca, Paulinho, manja. A promoção com os dois ingressos duplos para a Multiplicidade quinta-feira agora já está encerrada. A nossa programação era mostrar algum tipo de material fora das Peel Sessions, como eu disse no início do programa, para responder aos pedidos da nossa audiência. Mas a pressão está muito forte. Participe do Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite, pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. E a rapaziada não quer largar, não quer desgrudar dessa vibe Peel Session. Já teve gente pedindo, por exemplo, Tim Buckley, gravado para o programa de John Peel. UFM Ronca Ronca. Once I was a soldier, I fought on foreign sands for you. Once I was a hunter, and I brought home fresh meat for you. Once I was a lover, and I searched behind your eyes for you. And soon there'll be another to tell you I was just alive. Sometimes forgotten searching through the ashes of our road. For the days when we smiled. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Oi FM. Não, os Paralamas não gravaram para o programa de John Peel. Mas os Paralamas que já passaram por São Paulo mostrando a íntegra de seu clássico álbum Selvagem repetem a dose nesse sábado, dia 29, no Circo Voador, na cidade de São Sebastião, o popular Rio de Janeiro. E mais uma ação da rapaziada do Queremos, os empolgados cariocas. Primeira ação brasileira, e certamente a turma do Queremos vai seguir nessa onda de mostrar a música brasileira ou determinado disco que a rapaziada tem obrigação de conhecer, como é o caso dos Paralamas com Selvagem. E os empolgados fizeram a gentileza de me convidar para fazer o som antes e depois dos Paralamas no palco do Circo Voador. Então o Ronca Ronca sonoriza a Trozoba, sábado, dia 29, no Circo Voador, tá bom ou não? E como a rapaziada lá de cima mesmo, onde está John Peel, Cartola, Hendrix, eles mexem os pauzinhos para que as coisas aconteçam bem aqui por baixo, pelo menos na área da música, sábado, dia 29, no mesmo dia dos Paralamas, apresentando a íntegra do Selvagem, o Planeta, a Galáxia, o Brasil, a Lapa, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Campinas, Ribeirão, qualquer lugar ligado à música, vai celebrar o centenário de Nelson Cavaquinho, exatamente no sábado, dia 29, e no sábado que eu estarei na Lapa, colocando música. Então, a rapaziada que for ao Circo Voador, você pode descer de todos os lugares do Brasil para essa apresentação dos Paralamas, você se prepare, porque a Ema vai gemer com Nelson Cavaquinho. A luz há de pode chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. O juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Ronca. Himself. Wealth is for the one that wants it. Paradise, if you can earn it. This is the reason I'm washed up. Paralyzed. ambitions have come to nothing. What I wanted now just seems a waste of time. Can't work out what's gone wrong. I was good at what I did. The crows come home to roost, and I'm the duke. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Olha a trilha sonora de Wall Street ocupada. Esse é o Gang of Four, gravado no programa do John Peel. Hell with Poverty. Por falar em quê? Em fome? Nossos amigos do Bibi, Serjão nervoso com Fluminense, sabe se ata, se desata. É hora de falar do Bibi Sucos. Há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juice Wear e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. É não, Valadares? Oh, yeah. Ronca Ronca especial, basicamente com exceções gravadas para o programa de John Peel, de 1967 até 2004. E um detalhe interessante. Com o passar do tempo, ainda mais pela procura que existe hoje dessas gravações, porque elas são muito especiais e mostraram durante muito tempo um material que só foi tocado, exibido no programa do John Peel. Então, os lançamentos, várias faixas extra que são colocadas em novas edições de discos vêm com essas sessões do John Peel, mas muitas gravações nunca foram lançadas em disco. Nunca. Então, os Strokes, por exemplo, que eu saiba, nós mostramos aqui Modern Age, nunca foi colocada em disco. Lógico que existe pirata, evidente. Então, na hora que essas gravações começaram a ser comercializadas, e a lista é muito grande, eu vou dizer aqui, eu tô com 12 polegadas do Specials, por exemplo, que nós mostramos Gangsters, tem Too Much Too Young, Concrete Jungle e Monkey Man. O primeiro disco da Strange Fruit, que é o selo da BBC que lançou o Spill Sessions, foi o New Order, que curiosamente abriu o programa de hoje com a música do Keith Hudson, uma estrela do reggae jamaicano. O New Order foi o primeiro, Damned foi o segundo, Screaming Blue Messiahs, Stiff Little Fingers, Sudden Sway, Wild Swans, Madness, Gang of Four, The Wedding Present, The Ruts, Joy Division, só basicamente bandas inglesas. The Slits aqui, nessa série, antes Birthday Party, australiano, mas radicado na Inglaterra. Specials, Exmoor Deutschland, The Undertones. Enfim, o John Peel sempre procurou levar para esse tipo de sonoridade quando as Peel Sessions começaram a ser comercializada. Hoje, com o passar do tempo, você encontra um monte delas, como eu disse. O Bundo Boys tem, eu procurei o disco antes de sair de casa, mas não encontrei. Tem um disco do Bundo Boys com várias gravações realizadas no programa do John Peel. E o interessante, já falei isso aqui e gerou uma discussão frenética, o John Peel sempre foi aberto para todo tipo de música. brasileira. O John Peel tocou muita música brasileira. Eu levei muito disco pro John Peel, umas duas ou três vezes eu levei a cada ida uma case com os discos que eram lançados ali, principalmente nos anos 80. Os discos promocionais 12 polegadas de Ira, muita banda de São Paulo, aquela turma que surgiu ali no início dos anos 80. Levei muita coisa e ele tocou muita coisa no programa dele. Então ele era aberto para a música de uma forma bem ampla e abrangente. Mas ao longo dessas quatro décadas, desses 40 anos, o John Peel tinha a empombação dele. Ele era um braçozinho duro de você torcer. Uma unha ruim de você quebrar, uma carne de pescoço fuderosa. Então o que aconteceu? Determinados nomes muito conhecidos e muito populares, de grande vendagem de discos, sempre quiseram fazer essa ponte com o programa dele, que lançava, sobretudo, uma nova banda para o mundo. As fitas cassete dos programas de John Peel, elas iam reverberando loucamente até onde o vento faz a curva. Então existem três bandas muito populares na galáxia e muito populares no Brasil, que o John Peel nunca deu mole. E suas histórias chegavam para ele. Fala, pô, vamos fazer uma sessão aí, bonitão. Ele falou, Primeira banda que nunca teve moleza do John Peel. U2, U2. Sempre recebeu raquetada do John Peel na ponta do pé da BBC. Segunda banda, Dire Straits. Sempre recebeu raquetada do John Peel. E fechando o trio Calafrio, Police. Sempre tomou bordoada. E o U2, Dire Straits e Police, se juntar, se a gente juntar todos os discos que essa turma já gravou no planeta, talvez quem chegue perto ali, um Michael Jackson, uns Stones ali, são um AK, mas são mega vendedores de disco e gente de grande capacidade de seduzir público em seus shows. O John Peel nunca deu mole pra ele. Está certo ou errado, não sei, mas eu... A história é essa. O John Peel sempre fechou a porta para o U2, Police e Dire Straits. Claro, em compensação, ele tinha os amigos, como o The Fall, que ele encontrou uma vez só com o Mark Smith, mas fez mais de 20 sessões. E no início dos anos 90, quando a tecnologia já começou a facilitar a vida dele, para ele fazer o programa da casa dele, onde ele morou durante muitos anos, um jardim, um micro sítio, ele recebia a rapaziada lá para fazer ao vivo, aí sim, ao vivo as sessões. E isso aconteceu algumas vezes. O Blur passou por lá. É a casa do John Peel. Oi FM. Ronca, ronca. Galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com Ronca Ronca e Maurício Valadares. De novo. Sou eu, cara. E estaremos de novo sábado, agora dia 29, com os Paralamas mostrando a íntegra, como já fizeram em São Paulo. Já fizeram em Porto Alegre também, do álbum Selvagem, do Circo Voador. E o Ronca Ronca sonorizando o antes e o depois. E todos nós comemorando o centenário, exatamente dia 29 de outubro. Centenário de Nelson Cavaquinho, meu amigo. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Os Paralamas, um Selvagem, na Lapa e Nelson soprando sem velas, meu amigo. É muita pressão no turno, viu? Estamos ao vivo até meia-noite, participe do programa. Rapaziada frenética aqui de todos os cantos do planeta. Participe pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Hey, we made a radio jingle for you, okay? Hey, is anybody back there? Yeah. We got a radio jingle for you, okay? Okay, if it goes name radio one, you're the one for me. Ronca, ronca. Radio One, you're the only one for me. Music worthwhile. Radio One, you stole my gal, but I love you just the same. Ronca, ronca. Oi FM. Hey! Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. This is Jimmy. Right now I'd like to introduce cats in the group. This is Noel Redding playing bass. Hello. And Mitch Mitchell playing drums. Good evening. Jimmy, you said to me earlier that you prefer working live to working in a recording studio. Well, like at first, you know, it's very hard, like, warming up at first. Like, this is like a recording studio here, only we had a lot of fun here because it was really getting together with good, each other, good, you know. Yeah, yeah. And like, you know, it's a lot of fun working for our audience still, you know. Yeah. And, but see, since we played here live, you know, played our instruments while we were singing and everything, well, you know, it was a lot of fun. As long as people tune in and listen. For all that music going away. Yeah. Well, let's hope they're all listening now while you play the number from your recent record. Burning of the Midnight Lamp. That's the one, yeah, baby. But who done it? Esse não é o John Peel, mas a gravação, o áudio, é para o programa dele. Olha isso aqui, meu amigo. Ao ser quantos minutos para acabar o milho, acabar a pipoca? Cara, eu vou chorar muito quando acabar esse programa. Nove minutos, mano. Nove minutinhos de John Peel, né? Vou agradecer a nossa audiência que participa de forma linda, mas o programa é ao vivo e realizado a sangue frio, aqui na hora. Os discos, como sempre, vão sendo escolhidos aqui debaixo de uma desorientação absoluta. Então, como sempre, eu não tenho o tempo necessário para responder e colocar no ar as muitas mensagens que chegam para a gente. Por exemplo, a Marina, de BH, de Belo Horizonte, diz ela, escrevendo só para dizer o quanto o programa de hoje está maravilhoso. Tim Buckley com Once I Was. Morri agora. Obrigado, Maurício. Outras figuraças que estão ajudando com a participação, o Ronca Ronca a galgar parâmetros hoje. O Michael, a Juliana, a Carol, a turma frenética de Vitória, no Espírito Santo, Carlos Magno, Ney Leme, o Pedro Menezes, Marcelo Galli, de São Paulo, o Jefferson Calazans, o Túlio, como sempre, a Manuela Luz, melhor, olha só, acabou de chegar essa mensagem aqui, melhor programa de todos, parabéns, são programas e programação como essa que nos faz acreditar no futuro para rádios desse Brasil, obrigado, vocês foram demais, não acabou ainda não, toda terça estarei ligada, esperando mais desses, pode esperar mesmo, Manuela Luz. Alcir, vamos aguardar aqui um pouquinho disso de Jimi Hendrix. Mas assim como a gente agradece a nossa audiência, que mantém a pipa lá em cima, em quase 6 anos do Ronca Ronca na UFM, eu não me canso de agradecer à UFM. 2 horas com John Peel. Eu não sei se alguma outra rádio na rede que eu digo é Galáxia, no dia de hoje, dia 25 de outubro, dia que ele subiu para bater papo com esse um aqui ao fundo e com Cartola, está colocando 120 minutos de música, 120 minutos de música gravada no programa dele. Não sei, tomara que existam vários outros programas fazendo a mesma reverência, porque as pessoas precisam conhecer o que ele deixou. Isso está aí, meu amigo. De 1967 a 2004, todo esse material está aí, cada vez mais sendo disponibilizado. A internet ajudando, a tecnologia ajudando. Vários áudios sendo resgatados, vários áudios sendo trabalhados para que eles possam chegar até os nossos ouvidinhos curiosos. Então, mais uma vez, obrigado ao UFM por propiciar isso. 2 horas com a música de John Peel. A música é dele. Ronca, ronca. Oi, FM. streets are filled with silent cars, and all the world's a stage. I must get to work today. Today I get my way. Sail home, and I'll be right on my way. Aqui é André, do Móveis Coloniais de Caju. Estamos aqui no Ronca Ronca com Malval. Muito bom estar aqui. É muito bom mesmo. Olha só como é bom nosso queridíssimo Galdino. Salve, Malval. Parabéns, parabéns. O programa realmente está sendo inesquecível. Lamentavelmente, sou obrigado a confirmar, a afirmar, que apenas você, com o apoio do UFM, tem a coragem e liberdade de trazer essa história para nós. Abraço, João Galdino. O Arthur Paixão, olha que nome, hein? Olá, Maurício, valeu a programação de hoje. Estava aqui curtindo durante uma bela chuva que acabou com a luz aqui na minha casa em São Paulo. Só tenho a agradecer a vocês. Abração, Arthur Paixão. É muita paixão, Arthur. Fique com a gente, pelo amor de Deus. Com o Will Never Walk Alone, vamos informar que o Ronca 300 está chegando aí. A nossa comemoração em dezembro das 300 edições do programa. O Bibi vai chegar de uma forma muito linda, junto a essa efeméride. Várias ações estão sendo programadas, então muita atividade para o mês de dezembro. Mamãe do céu! Obrigado a você que participou do Ronca Ronca, se conectou ao FM. Obrigado a você que não pôde participar do Ronca Ronca. Mas tenha certeza absoluta que a sua vibe chegou aqui, maluco. Terça-feira a gente volta. Ju, com um beijo, bye bye, tchau. Everybody, thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.